Augustin a resistir. Oh, tu livre Augustin, Augustin, Augustin. Oh, tu livre Augustin a resistir. Mar estimat l'estim, mar estimat l'estim. Oh, tu livre Augustin a resistir. Listo.